Há muito que agradecer por este dia. É o seu aniversário. Sendo, portanto, hora de voltar o coração para Deus em oração, agradecer-lhe por tamanho amor. Que Ele continue lhe sustentando sobre suas mãos poderosas e onipotentes. Seus olhos sejam sua luz. E que de suas atitudes o Senhor se alegre e se orgulhe. Que seu coração seja um espaço aberto para que o Espírito Santo atue. Que a obra que Ele começou em ti continue sendo operada. Meu coração está feliz, porque de alguma forma posso partilhar do seu viver, por lhe conhecer e por saber o quanto você ama a Deus e seus mandamentos. Que você tenha mais um ano de incontáveis bênçãos e que continue assim, sendo instrumento do amor e das graças obtidas de Jesus. Feliz aniversário, na paz de Deus.